Fecheiro 14, página 131. As duas irmãs desabraçaram-se. De repente, paredes e móveis desapareceram. Preenchendo o espaço de ponta a ponta, ali estava ele, Afonso Leandro, na sua roupa branca, formulando a mesma pergunta, direto, rápido, a querer saber de uma assentada o que tinha acontecido, como se não soubesse. Ângela Margarida encarou o irmão, ofendida. A mãe morreu há 8 dias e tu só agora sabes? Uma merda, voltou ele a repetir. Se eu estava em Chipre com Isabel, como é que eu podia saber? Continuou Afonso, dando um passo em frente, um passo próprio de cavaleiro de hipódromo, um passo muito largo. Como podia? Podem dizer-me? A irmã reconsiderou. Ninguém está a dizer o contrário. Nós também chegámos ontem. Ainda que tivéssemos tomado conhecimento dias antes. Só que não havia avião, nem de Cancún para nós, nem tampouco das Canárias para a Gininha, aqui a 2 passos. Quer no meu caso, quer no dela, pura e simplesmente não havia avião. Essa gente das agências diz que pensa em tudo, mas ao primeiro sinal de emergência, volta-se à idade da pedra. Não há avião. E tu em Chipre. Mas como aconteceu? Insistia o tio Afonso, afastando a questão dos aviões e começando também ele a atravessar o living, de lá para cá, de cá para lá, encontrando-se no percurso agitado com a tia Ângela Margarida. Gininha, também ela levantada, as duas irmãs espantadas com o espanto dele. Pois, ainda não sabes de nada? Foi assim. A mãe adoeceu. Levaram-na para o hospital. Melhorou. E em vez de a devolverem ao lar, vieram entregá-la. Só que os funcionários nem tinham o nome dela correto, nem encontraram a casa. Andaram por aí perdidos. Enquanto estavam parados, já de noite, lá nas bombas de gasolina, deixaram as portas da ambulância escancaradas. Como deixaram as portas escancaradas? Aconteceu aquilo. Deixaram? Pois deixaram. Então, como é que a mãe foi parar à porta da fábrica? Ninguém sabe. Mas isso é inacreditável, disse Afonso Leandro, caminhando entre os móveis. Quem a levou? Mas quem a levou? Está provado que andou aqueles 2 quilómetros por seu próprio pé. Percebes? Andou. Ninguém a levou. Andou? Afonso estacou a passada. Não. Alguém a levou. Ela não andava só por seus meios, entre as bombas e a fábrica. Se tinha sofrido um acidente vascular cerebral, como é que andava? Ele mesmo, recomeçando a andar. Aposto que a levaram. Os mata. Foram eles que a levaram. Eu tinha um recado muito extravagante dessa gente lá em casa. Um recado muitíssimo extravagante. Afonso à procura de um papel no bolso da camisa branca. Ali estava o papel. Eu soube da morte da mãe por este maldito papel que o estúpido Páscoa foi colocar em cima da cama com medo que eu não visse. Vinha eu entrar em casa com Isabel pela primeira vez e estava lá este papel. Foram eles, os mata. Essa cambada da terceira vaga. De modo nenhum. Os matas estavam em Lisboa. Tinham ido ao Coliseu. Foram vistos por meio mundo na televisão. Nessa noite não estava lá ninguém. A nossa sobrinha deve ter tido a mesma intuição que tu. E foi lá, 3 dias depois. E ainda eles não tinham voltado. Ficou escondida atrás de um estendal até eles chegarem. Vê-se que ainda não sabes de nada. Ângela Margarida, cansada. Olha, lê aqui os pasquins de serviço. O melhor é leres. Tem muita mentira, mas ficas com uma ideia e evita que tenhamos de te contar. E depois acrescentou, num fio de voz desesperado: sobretudo essa história das formigas, que é horrível, inacreditável e horrível. E eles fizeram chamada de primeira página. Horrível. A mão do tio Afonso caiu sobre o fauteuil da esquerda, rodou. Todo o corpo rodou e a mesma mão pousou em seguida no fauteuil da direita. Que formigas! Não, não se sentou nos cadeirões da avó Regina. Os olhos do tio, pequenos, na cara larga, só luziram como 2 fósforos acesos que se iluminam e logo se extinguem. Não, isso não. Sim, isso sim, disse Ângela Margarida. A mãe foi encontrada no dia seguinte, à porta da fábrica, coberta delas, se é que quer saber, negrejava. Esta é a verdade, não é crua? Pois, o que é isto? Afonso ia para se sentar no fauteuil da direita, mas desviou o corpo e foi atirar o seu pélvis, que era estreito como de rapaz, para o maple grande. E dando estouros com o papel, esticando com estrondo, começou a passar os olhos pelas regiões e pela nova metrópole. Quando os levantou, pousou-os em Milene. Foi você, Milene, quem contou estas porcarias a estes escrevinhadores de merda? Milene ia responder, estava preparada. Mais veloz do que a notícia que passa, do que a seta que voa. Totus tuus, introibo ad altarem dei. Você, moça muito inteligente. Você, pessoa boa. Pessoa formidável, acredita. Tens de te desenvencilhar sozinha. E assim por diante. Milene, apertar a asa do saco. Completamente pronta para responder. A memória aberta como um cravo florido dentro da sua cabeça. Mas não iria ter tempo. Este ia responderam por ela. Não, senhor, não foi a Milene, disse Gininha, saindo do seu estado de estupor úmido. São uns estúpidos, uns mentirosos. Milene não falou com ninguém. Estava perdida a nossa sobrinha, sem nós, sem viva alma por perto. Mesmo assim, cobriu a nossa mãe de flores. Em cada coroa, pôs o nome de cada um de nós. Os nossos nomes, todos lá. A pobrezinha teve capacidade para tudo isso. Outros não teriam. Mas esses malditos aproveitaram-se da situação, de modo sórdido, até do nome da pobrezinha. Afonso olhava de frente para Milene, trespassando-a, e lia e relia as notícias, como se as mentiras dos jornais, desenvolvidas em forma de folhetim, fossem a melhor fonte para o seu esclarecimento. Havia ali informações que naquele momento não conseguiria descobrir de outro modo. Dobrou-os, olhou à volta e disse às irmãs, como se uma nova etapa da vida se iniciasse. Pois a mãe foi a responsável de tudo isto. Eu sabia que um dia ela iria tramar qualquer coisa. Não era pessoa para facilitar a vida a quem quer que fosse. Ao menos com o pai foi apenas um copo de álcool, numa manhã de dezembro ali no jardim. O copo tombou no chão e ele caiu para o lado. Morte limpa, serena, acabou. Mas ela, não. Eu sabia. Ela quis que parecêssemos maus, maus filhos, péssimos filhos. Não grites, disse Ângela Margarida, gritando por sua vez. Isto é assim, Afonso. Há pelo menos 6 ações a mover de imediato, porque o assunto também é político. 6, os dois irmãos, cruzando-se em andamento como se dançassem. Não contem comigo, respondeu Afonso. A mãe foi a responsável. E não foi para me castigar a mim, que havia muito pouco. Ultimamente eu nem vinha aqui a casa sequer. Foi para culpar vocês. Ela quis demonstrar urbi et orbi, como vocês a tinham abandonado em pleno mês de agosto. Mas filhas, percebem? Pode não ter agido com o raciocínio, mas fê-lo com o instinto. Contra vocês, lá dentro da cabecinha dela, a pensar, espera. Uma está em Cancún. A outra nas Canárias. Pois vou tramá-las. Processos? 6? Não contem comigo. Vou dizer para que serviriam tais processos num caso destes. Não digo, não vale a pena dizer mais palavras ordinárias. Já chegam. Foi a mãe, ela própria, quem engendrou essa história das formigas. Foi tudo maquinação da mãe. A mãe pensou nisso tudo, nessa eventualidade. Ela sabia. A sala grande, com seus móveis pesados, tinha-se sumido. Em vez de gente, só havia paixões. Sentimentos arrebatados contra sentimentos. A tia Gininha olhava incrédula para o irmão. Segundo ela, as suas palavras revelavam uma interpretação maligna e aviltante. De modo nenhum aceitava aquelas palavras. O seu respeito pela mãe mantinha-se inalterado. Já a Ângela Margarida não deixava de compreender a suspeição de Afonso, passeando entre os dois cadeirões e colocando-lhes uma mão em cada encosto, como se fosse sobre dois ombros, foi conciliadora. Não digo tanto, mas que sempre foi o excesso de genica da mãe que nos afundou, ah, isso foi. E olhou em frente. Os 3 tios, circunspectos, à procura de uma resposta. Milene, atrás dos 3, à espera de uma outra resposta. Todos estavam mergulhados em pensamentos que não tinham a ver com a verdade. Acaso nenhum dos tios se interessava por tudo quanto ela sabia? Ela, Milena? Não, ninguém se interessava. Em frente, a nogueira enrolava os ramos, fechava as abas, cobria o jardim, dava-lhe uma cor de bafio que provinha das folhas não varridas nos últimos dias e do excesso de água da rega automática que ali aspergia a horas marcadas. Esguichos que atingiam o que não deviam, de forma não controlada. Era isso, bafio silvestre. Cogumelos invisíveis, tubérculos, rizomas enterrados, um pedaço de húmus fértil no meio de terrenos desertificados, trocas de terra por viço nas folhas, pétalas desfazendo-se em terra, umas matérias transfigurando-se na essência das outras, esse breve circuito sem sentido que os tios de súbito registavam com amargura desusada. Era isso. Para eles, de repente, a vida parecia ter ficado sem sentido, ou o seu sentido aparente apunhalado. E enquanto os três tios, por ali sentados, mergulhavam cada um em seu estado de estupor, Milena olhava para o relógio e verificava que já eram 2 horas da tarde. E ela continuava preparada, como se fossem 10 da manhã. Totus tuos, verbum carum. Os três tios em silêncio, ela em silêncio, guardando com o olhar o fauteuil da avó. Até que o tio Afonso se levantou, olhou para o relógio e perguntou: e os outros? De que estamos à espera? Não vêm? Faltam o Dom e o Rui ou não faltam? E levantou o assento do sofá grande para se sentar no cadeirão esquerdo da avó, aquele de onde ela vigiava a evolução do jardim. E com o seu pélvis de feitio juvenil, sob roupas juvenis, nubentes, o pai de João Paulo enroscou-se no fundo do cadeirão. Milena estava preparada para tudo, menos para aquilo. Ah, ele vai sentar-se no cadeirão da avó? Pensou várias vezes. Deveria dar um grito? No meio daquele silêncio? Se não desse, deveria proceder de que modo? Puxá-lo? Tirá-lo dali para fora? Milena não conseguia retirar os olhos daquele corpo grande, encaixado num fauteuil que fora feito para o corpo da avó, não para o dele. Sentado num cadeirão que não era dele, Milena tinha prendido as 2 mãos ao saco. Coragem. Muita coragem. Olhe que você é uma moça muito inteligente, muito formidável. Você está, mas é em estado de choque. Você sabe o que é um estado de choque? Sabia, sim. Agora mesmo ia ela gritar para que o tio se levantasse daquele cadeirão. Já, já. A tia Ângela Margarida olhou para ela e disse, de forma demasiado perentória, para quem ia soltar um grito: já contas como foi? Infelizmente, soubemos de tudo muito deturpado. Soubemos por quem não testemunhou nada. E talvez porque a tia Ângela Margarida falasse daquele jeito, ninguém ouvira o ruído de um outro carro. O som anunciava o carro do tio Rui Ludovice. Não havia dúvida, era ele mesmo quem já subia os degraus. O tio Afonso também já se tinha levantado do fauteuil. O tio Rui havia entrado rompante, vindo de encontro ao cunhado. Batia-lhe nas costas. O resto era silêncio. Ouviam-se, no silêncio, as pequenas palmadas que o tio Rui desferia nas costas do tio Afonso. Que chato tudo isto, mas que chato! As tias, sentadas, com as pontas das omoplatas unidas, as costas muito direitas, coladas aos maples, os lenços molhados, apertados entre as mãos, longe dos olhos, as lágrimas nas mãos, não nos olhos, as lágrimas nos lenços de assoar, e o tio Rui a dizer, uma grande maçada, uma coisa inexplicável, verbum carum, pax domini, como a ave que voa pelos ares, como a seta atirada contra o alvo, que embora fenda o ar, logo se une. É agora que vai acontecer qualquer coisa. Sim, o tio Rui Ludovice tinha entrado. Alto, ágil, vestido de linho, castanho claro, camisa marrom, Gravata castanho escura, de seda brilhante. O cabelo ondulado, caído sobre o colarinho. Tinha chegado. A grande sala da avó Regina, onde cada um até ali se entregara à tortura dos pensamentos, de repente tinha ficado cheia de uma outra substância, arrumando a um canto a outra que já lá havia. Pois Rui Ludovice acabara de voltar do estrangeiro, forçadamente, e naquele primeiro dia de regresso ao trabalho já vinha de experimentar a força da administração, a agilidade da rua, a largueza da vasta praça pública, onde se delineavam e erguiam as coisas reais, sociais, palpáveis, avaliáveis, tangíveis. Talvez por isso não pudesse deixar de sorrir, face ao estado de perturbação em que vinha encontrar os filhos da avó Regina. E o tio, Rui Ludovice, abraçou uma a uma as mulheres acabrunhadas. A sua própria mulher nem a reconhecia. Abraçou Milene. Vinha diretamente do ar, da rua, da graça da vida. Reparou na indumentária de Milene e, fora do contexto das lágrimas e dos suspiros, o tio disse: "Com que então é fato de praia? Pronta para uma banhoca, não é verdade?" E Milene olhou-se. Era verdade. Estava vestida com as bermudas de Claudina, mas não ia dizê-lo. Não era para isso que estava preparada. Nem tinha vindo sentada no banco do BMW com o Frutuoso para falar sobre a roupa que vestia. Não era sobre esse assunto, por certo, que o tio queria obter informações. E a prova é que ele retirou os olhos da indumentária cor de laranja que ela usava e perguntou: "Afinal, com quem falastes tu, Milene, naquele dia? Diz lá." Milene sentiu o coração saltar dentro do peito. Finalmente tinha chegado a sua vez. Sim, finalmente. Mas tinha de pensar. Naquele dia e com quem? Olhou o teto para se concentrar. Fixou muito bem o estuque do teto e pôs-se a pensar. Pensou naquele dia. Pensou nos cangalheiros, no homem das bombas de gasolina, no médico, na freira, no padre, nas frases do padre a dizer só para ela, como uma notícia que passa, como um navio que vai cortando as ondas agitadas. E assim por diante. Prova de que continuava preparada. Lembrava-se de tudo. Desceu o olhar do teto a rir para o tio. Ia dizer, ia enumerar. Ele respondeu por ela: "Já sei. Vais dizer-me que não falaste com ninguém." Ela disse: "Falei." E riu para ele, para as tias e para o tio Afonso também. O recém-chegado desapertou um pouco a gravata. Está bem, ninguém falou com ninguém, já sabemos", disse o tio. "Os jornalistas alimentam-se da desgraça dos outros, como os ácaros da poeira. É assim em toda a parte, deixá-los, coitados. Ninguém compreende muito bem como sabem o que sabem. Lá vivem no seu mundo invisível. Não faz mal. Em caso de acidente, cá está o Rui, para apanhar todos os lados. Mas o Rui há de desenvencilhar-se sozinho. Tem as costas muito largas. Batam, batam. Quanto mais batem, mais uma pessoa endurece. Ainda vão arrepender-se." O tio falava no meio do living room da avó Regina, apressado, como era seu hábito. Tinha despido o casaco e, quando passara pela primeira vez junto da tia Ângela Margarida, havia-lhe pendurado nas mãos. As costas, bem lançadas, de Rui Ludovice, apareceram na sua amplidão. Ficou em camisa. Ficou marrom. "Vamos a factos." "Que factos, tio?" Milene queria falar. O tio poderoso não queria ouvir? Ele não respondeu. Sem casaco, dirigiu-se para as portas que davam para o jardim da Nogueira e escancarou-as com ruído. E o sol das 2 horas, no esplendor da claridade, atravessou as folhas e os ramos e poisou nos móveis de cerejeira, nas louças brancas, nos tapetes vermelhos e nas molduras douradas, como se de súbito tudo isso ficasse à venda. Ele abria com o pé, escancarando bem os vidros, arredava os panos pendurados com os grandes dedos ágeis, franqueando zonas onde havia teias e cotão, evitando-as e sacudindo-se. Depois deu um último pontapé no rolo protetor do pó, de onde saíam pedaços de folhas velhas. A rua tinha penetrado em casa, a casa clarificada. E ali dentro tudo se moveu, tudo entrou em ação. Na verdade, mais do que o tio Rui Ludovice, o que tinha entrado ali era a ação. Outros só fazem gestos, nós somos a ação. A ação, porém, saiu para o jardim microclima, onde os cheiros da poeira e das folhas se misturavam, como se houvesse um estrume no ar, e olhou em volta, de longe, como um avaliador, para vender e para comprar. Não era preciso dizer nada. Era só o jeito de mover os olhos, entre o desconfiado e o enternecido, semelhante ao olhar com que um homem avalia o corpo de uma mulher exposta. Assim observava ele a fachada da vivenda, com um olhar levantino, deixando as portas abertas diante do microclima, as costas do tio um pouco transpiradas, perguntando no meio do jardim: não estava combinado que o dome viria? Faz aqui muita falta. E uma vez que Afonso não saía da espécie de torpor em que se encontrava, agarrado a uma parede desbotada, o tio Rui subiu os dois degraus, entrou no living e disse para o cunhado, como se anunciasse uma tragédia económica consumada: deves ouvir a opinião do dome, mas a minha é esta. Como imóvel, não vale nada. Uma boa construção? Em situação vermelha. QO. Problema da maldita da estrada. Trabalho daquele burgesso do meu antecessor. E tamborilou com os dedos no umbral da janela. Milene, a olhar para as mãos do tio Rui, os móveis, as pernas das tias, os sofás onde elas estavam enterradas, distantes dos fauteuis, tudo e todos expostos na luz.